Panorama Agrícola para 26 de março de 2012, segunda-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte do Panorama Agrícola. Hoje é segunda-feira, 26 de março de 2012, lua nova. Na mesa de som está o Eduardo Maier e o ditado é: grandes rios começam com pequenos riachos. Confira no programa de hoje uma dica para a sua lavoura. Educação rural ganha investimentos. E a estiagem aumenta, safra do feijão é prejudicada. Uma dica que pode mudar o seu dia. Mais uma safra se finda e está na hora de você coletar amostra de solo para análise, porque se for necessário corrigir o solo, há tempo hábil. Leve a amostra até o escritório da Ipagre, o resultado sai em 60 dias. Invista em sua lavoura, faça a correção do solo. Dica de Lucimari Peters, extensionista da Ipagre em Santa Terezinha. É hora das notícias. O governo federal está anunciando o Programa Nacional de Educação do Campo, Pronacampo. A ideia é melhorar a qualidade da educação rural. O programa prevê construção e reforma de escolas, qualificação de professores e a criação de grades curriculares e disciplinas específicas adaptadas à realidade dos moradores, dos estudantes que vivem na zona rural. A previsão também de construção de novas escolas e transporte escolar eficaz. 11 mil escolas do campo ainda não têm luz elétrica e a maioria também não tem laboratório, biblioteca ou espaços de lazer. As escolas em áreas rurais hoje respondem por 12% das matrículas de educação básica no Brasil, mas os indicadores educacionais do campo são inferiores aos verificados em áreas urbanas. Por exemplo, a taxa de analfabetismo no país, na população com mais de 15 anos, é de 9,5% na área urbana e superior a 23% na zona rural. Apenas 15% dos jovens de 15 a 17 anos do campo estão no ensino médio e só 6% das crianças até 3 anos têm acesso à creche no meio rural. O Diário Oficial da União publicou circular do Banco Central que amplia incentivos ao crédito rural. Pela medida, os bancos podem abater do depósito compulsório à vista operações de financiamento ao setor agrícola, incluindo a pecuária. Os empréstimos ao setor rural podem ser descontados do percentual de 5% que os bancos são obrigados a recolher ao Banco Central. A medida pode ajudar a liberar até 3 bilhões de reais em financiamentos para a agropecuária brasileira. O Ministério da Agricultura anunciou medidas de apoio à comercialização do arroz. O Ministério está destinando 737 milhões de reais para a política de garantia de preço mínimo do arroz. O governo vai usar como instrumentos a aquisição do governo federal, o contrato de opção de venda, o prêmio para escoamento de produtos e o prêmio de equalização pago ao produtor. Todas essas operações vão totalizar entre os meses de abril e julho a venda de 2 milhões e 20 mil toneladas de arroz. Começa agora o Espaço da Mulher. Saúde, beleza, orientação, educação, informações que podem contribuir com o seu bem-estar. Conversamos hoje com você sobre a dobradinha mais famosa da cozinha brasileira, o feijão com o arroz. Para saber se você está se alimentando bem do ponto de vista nutricional, pergunte a você mesmo qual foi a última vez ou quando foi a última vez que você comeu feijão com arroz. Se faz muito tempo, é porque sua alimentação está errada. Arroz mais feijão, tem que ter é uma campanha nova que os produtores de arroz estão pensando em lançar para aumentar o consumo do arroz, cuja colheita está em pleno vapor. Segundo uma pesquisa recente do IBGE, a quantidade média por pessoa ano adquirida de arroz e também de feijão teve queda em anos recentes. Então, pense bem e dê prioridade para essa dobradinha famosa da cozinha brasileira, o feijão com arroz. Do ponto de vista nutricional, você estará se alimentando muito bem. Vem aí as informações do mercado agrícola. Informações do Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola da EPAGRE. Informações e dados sobre a estiagem. Novos municípios foram incluídos na relação dos atingidos pela estiagem. Ervaldo Oeste, Ibicaré, Luzerna, Rio das Antas, Videira e Balneário Gaivota. Água Doce e Campos Novos. São agora 109 municípios, localizados a grande maioria no Oeste, Extremo Oeste e Meio Oeste. Também um município no Planalto Sul e Balneário Gaivota, no sul de Santa Catarina. Há perdas expressivas no milho, mais de 21% da produção, no feijão, mais de 6%, e também na soja, quase 13% da produção perdida. E há perdas equivalentes a 17% da produção na produção de leite. Sobre a estiagem e também sobre a safra do feijão, trazemos informações específicas para você de Márcia Cunha Varasquim, da EPAGRE CEPA. O desenvolvimento da safra do feijão em 2011 e 2012. As previsões indicam que a área plantada na atual safra de feijão deve ser 10,5% menor que a área plantada na safra passada. A redução é por causa dos baixos preços recebidos pelos produtores e a concorrência com outras lavouras mais rentáveis e menos sensíveis às variações climáticas, como milho e soja, que apresentavam melhores preços e condições de produção no momento da semeadura, segundo a economista Márcia da Cunha Varasquim, da EPAGRE CEPA. Aliado a isso, houve uma redução de 10% no preço mínimo pago pelo governo, de R$ 80 para R$ 72,00, desde novembro passado. A redução na área plantada vem acompanhada de queda na produção, estimada em 11,2%. A primeira safra de feijão é responsável por mais de 73% da produção de feijão aqui em Santa Catarina. Na temporada atual, por causa da estiagem prolongada durante o final da primeira safra, as previsões apontam para uma redução na produção de 132 mil toneladas para 104 mil toneladas, menos 21,5%. Em relação aos preços, o que se observa é que desde o início desta safra, o feijão preto já subiu 30,8%. Em setembro de 2011, a saca de 60 quilos estava cotada a R$ 65,00 em Chapecó. Hoje está em R$ 85,00, mas em janeiro estava em R$ 105,00. Em um ano, o feijão teve reajuste de 25,5%. O feijão carioca, por sua vez, está cotado em Chapecó a R$ 130,00 a saca de 60 quilos, um reajuste de 92% em um ano. Desde o início da safra atual, essa variedade dobrou de preço. Em Campos Novos, maior produtor, a cotação é bem maior, R$ 170,00. Estas cotações poderiam ter incentivado o plantio da segunda safra de feijão, mas os agricultores que começaram a plantar em janeiro também tiveram problemas, como falamos, com a estiagem. Atualmente, cerca de 90% das lavouras da safrinha de feijão encontram-se plantadas em Santa Catarina. No oeste, a maior parte está em floração e, por conta da estiagem prolongada, espera-se uma redução no rendimento médio das plantas. Na região do meio oeste, Curitibanos, Campos Novos e Joaçaba, que é a região principal produtora de feijão no estado, onde só existe uma safra da leguminosa, a cultura sofreu com calor e a falta de chuvas, e as lavouras apresentaram abortamento de flores e vagens. Mais de 78% das lavouras de feijão estão colhidas e o rendimento médio situa-se entre 1.200 e 1.600 quilos por hectare.